E aí, o que, que foi dessa vez, meu? Houve uma denúncia. Falaram que esse sujeito viu o cara. Mas que conversa é essa agora? A caminho de um lugar pra relaxar, um mundo paralelo onde eu possa me trancar. Encostei uma árvore esperando o vento bater, tudo parado, mau mormaço e o calor a me derreter. Peguei uma caneta pra esboçar uma letra, comecei a rabiscar, já saiu uma estrofe inteira. Epa, espera aí, o que é aquilo vindo ali? Alguém quer me tomar? Então vou fugir daqui. Eu não bebo, então não era alucinação. Não uso droga, então eu tenho a noção. Aquela luz, era ele, era Jesus, que me estendeu a mão enquanto tirava o capuz. Emmanuel, I, Selassie, I am I, Jah. Eu saí correndo, na dúvida e na pernada. Suava, suava, mas de correr eu não parava. Já imaginei mil coisas em minha mente paranoica. Já sou louco demais, já ouvi muita bosta. Quem ia acreditar? Todo mundo ia rachar. Ia rir da minha cara em qual quebrada que eu baixar. Corri mais do que pude, mas não teve jeito. O filho de Jeová me parou com a mão no peito. Eu vi Jesus, cara, eu vi. Falei com ele. Você tomou, hein, rapaz? Jesus Cristo de Nazaré. Eu vi, chegou a minha hora, acho que vou bater as botas. Ele veio me buscar, já posso dar a meia volta. Tchau família, tchau amigos, não é nada disso. O homem de Nazaré queria mesmo falar comigo. Então sentamos no chão e eu fui todo ouvido. Filho, o homem distorceu aquilo que criei. Criou drogas, matou aquilo que plantei. Massacra os irmãos pelo dinheiro. Capitalismo o destruirá por inteiro. Mas temos a tecnologia, Senhor, que descobre doenças. Temos até um computador com memória que nos orienta. Mas filho, temos a fome, a miséria e a diferença. Pois a escola cultiva e gera a desavença. No futuro você verá o domínio das máquinas. De um lado tecnologia, do outro desemprego em massas. Muita gente necessitando do mínimo pra sobreviver. E outros cada vez mais querendo dinheiro e poder. Tá certo, Jesus, mas o que podemos fazer? Juntar todo mundo e tomar o poder. Tomar o poder sim, mas para mudar. Plantar o amor pra recomeçar. Tão falando aí que você viu, cara. Hã? Explica direito essa história aí, rapaz. Falando que você falou com ele. E aí? Agora vai desembuchando aí. Eu vi Jesus. Viu, né? Eu vi Jesus. Ah, Jesus Cristo. Tá sentou, certo, tá certo. Conversou. Mais um aqui. Chorou junto, rezou junto. Não dá pra ver. Eu vi. Eu vi. Ah, tenho certeza absoluta. Certo, tá certo o que eu tô falando. Entendeu? Leva esse cara aqui. Eu estava abismado com meu ídolo do meu lado. Faltava só Selassie pra completar aquele quadro. Conversamos bastante, escureceu algumas dúvidas. Ele disse que muitos homens mudam histórias suas. Mudou a Bíblia através dos anos, tirando frases, colocando outras coisas, inventando lugares. Se quer saber quem fui, corra pelo certo. Ajude o próximo sem cobrar você no caminho correto. Não perfeito, pois cada um tem um jeito. Quem manda a Babilônia descobrindo o que está feito. Conta aos prefeitos, governadores, políticos, eles vão pagar. Não vai passar batido quando a hora deles chegar. Me despedi do leão, pois eu tinha que ir pra casa. Contar pra família, falar pra toda a rapaziada. Vou até fazer um som novo, pintar um quadro, sei lá. Só sei que vi a luz, então tenho que me estressar. Eles sim, Emiliano, se por nós lutou, foi assassinado. Pra eles meu louvor. Não é esse comércio que os putos fazem na terra. Nem é chaveiro, boné, pedaço no céu, festa. Foi um homem humilde que andava entre os jogados e os doentes. Jesus Cristo de Nazaré, ele sim, é gente da gente. Só ele, leva esse cara daqui, eu já falei. Tá viajando, tomou um monte de pinga aí, tá falando um monte aí. E o Jesus Cristo, eu vi. E aí? Eu tô falando pra você que eu vi Jesus Cristo de Nazaré. Meu, tem esse internado, cara. Já, eu vi, falei com ele, louco, como sempre. Sempre falei com ele. Antes de eu dormir, eu sempre falo com ele.